1987 nasceu o filho único de uma guerreira que muito sofreu. Independente dos obstáculos que na vida passou, não ramelou, honrou, me carregou. Como Maria, mãe de Jesus, segurou a bronca até o fim com garra e coragem. Enfrentou tudo por mim, o vazio que preenchia um pai. Ela ocupou na escola de mães, foi formada, trincou nas reuniões. Na escola era ela que tava pelas minhas artes, minha orelha que puxava. E até hoje é assim, ainda torce por mim e do meu lado ainda tá, sempre a me ajudar com humildes palavras e essa simples canção. Escrevi pra você, mãe, de todo o meu coração. Obrigado por tudo, obrigado pelo teu amor que a senhora demonstrou mesmo nas horas de dor. Quando alguma coisa tinha acontecido comigo, com as noites que eu causei de um sono não tranquilo, guardada aqui dentro pra mim, cê é eterna. Louvado seja Deus por tua vida na terra. E ainda que eu pudesse o mundo te dar e trouxesse a lua pra te presentear, ainda eu sei, não poderia se comparar. E ainda que eu pudesse o mundo te dar e trouxesse a lua pra te presentear, ainda eu sei, não poderia se comparar. Por mais que um filho erra, a mãe que ama nunca esquece. Mesmo com tudo o que acontece, o coração sempre entristece quando o fruto do seu ventre ela contempla. Na droga, na piqueira, no assalto, na cadeia, quando a tranca fecha e o dia de visita chega, mesmo com a canseira da semana inteira, tá lá do portão, ansiosa pra entrada, com amor, com a sacola pesada da juntada. É assim a gente cresce, mas pra ela ainda é uma criança. Seu amor por todo o tempo que passa e não desmorona, tipo quando menos espero, toco o celular. Oi, Carl. Tô ligando pra saber como você tá, tudo bem aí? Cê merece todo o carinho, mãe, do mundo inteiro. Sei que não sou perfeito, mas teu amor eu reconheço. Guardado aqui dentro pra mim, cê é eterna. Louvado seja Deus por sua vida na terra. E ainda que eu pudesse o mundo te dar e trouxesse a lua pra te presentear, ainda eu sei, não poderia se comparar. Jamais, jamais. Que eu pudesse o mundo te pudesse dar e trouxesse a lua pra te presentear, ainda seria pouco. Ainda, eu ainda sei, seria pouco. Não poderia se comparar. É desse jeito. Muito obrigado, mãe, por tudo que a senhora fez por mim e ainda faz. Ainda que eu pudesse o mundo inteiro te dar tudo que é de mais maravilhoso, ainda não podia se comparar, mãe. Muito obrigado.